Se eu tivesse te escutado, você ainda estaria aqui. Pensei que tinha você em minhas mãos, tava me achando dono da razão. Eu te perdi, agora tô assim. O som do carro nos 50. Resolveu do Fabiano! Segundo litro na metade, tirando o gosto com a lágrima. Isso é sofrer de verdade. Pera a mãozinha pra cima. Eu tô pagando recompensa pra quem matar minha saudade. O que eu já gastei bebendo, andava pra comprar uma Ferrari. Eu tô pagando recompensa pra quem matar minha saudade. O que eu já gastei bebendo, dava pra comprar uma Ferrari. O que ela tá fazendo eu não dá. Ô, Fabiano! Ô, Malu Walter, velho! Cê é maldade dessa ingrata. Vamos lá, Malu! O som do carro nos 50. Segundo litro na metade, tirando o gosto com a lágrima. Isso é sofrer de verdade. Eu tô pagando recompensa pra quem matar minha saudade. O que eu já gastei bebendo, dava pra comprar uma Ferrari. Eu tô pagando recompensa pra quem matar minha saudade. O que eu já gastei bebendo, dava pra comprar uma Ferrari. O que ela tá fazendo é maldade. É maldade demais, vaqueiro. Oh, mulher maldade. Vaqueira, ela tá judiando da gente. Tá judiando, pisando. Fazendo o que ela tá fazendo é maldade. Obrigado, Marqueiro, mano. Obrigado, Fabiano. Cezinha, obrigado, irmãos. Salve de palmas, Fabiano, Cezinha, César Menotti e Fabiano.